Oi, pessoal, estamos 175 dias com a guerra com Gaza, e hoje eu vou falar mais sobre as relações entre Estados Unidos e Israel, o que está acontecendo. Está sendo muito claro durante essas últimas três semanas, que as relações entre Israel e Estados Unidos estão chegando ao ponto recorde mais negativo que teve nos últimos anos. Eu diria que provavelmente quebrou até o recorde do governo do Obama, mas isso é debatível. E essa aí é um ponto muito importante a entender, porque isso tem muitas ramificações sobre essa guerra com Gaza. Como todo mundo sabe, eu não acredito que essa guerra vai parar por aqui. Não é só Gaza. Depois de Gaza, Israel vai ter que lidar com o Líbano, Israel vai ter que lidar com o Irã, mais cedo ou mais tarde. E sobre isso que eu vou falar nesse capítulo do podcast. Mas antes de entrar nesse assunto mais profundamente, só para dar uma geral sobre como é que está a situação militar em Gaza e nas outras frentes dessa guerra. Sobre Gaza, Israel está patinando, podia dizer que Israel está patinando já faz umas duas, três semanas, no sentido que todo mundo sabe, Israel precisa entrar em Rafah, Israel precisa acabar com a campanha militar e essa campanha tem que alcançar o resto da faixa de Gaza, que justamente é chamado a região de Rafah, que é a fronteira da faixa de Gaza com o Egito. Por que que isso é tão importante? Eu já falei. Primeiro, porque o resto das forças militares do Hamas que conseguem lutar estão lá. Segundo, porque os reféns estão lá. E terceiro, porque os túneis que vão para o Egito estão lá. Então, se você limpou a casa inteira e conseguiu tirar a poeira, tirar toda a sujeira da casa, mas você deixou a parte perto da porta, é complicado. Você não terminou de limpar a casa, a parte perto da porta justamente é um ponto vulnerável, porque toda vez que a porta abrir vai entrar mais e mais e mais sujeira justamente lá. Então, não é difícil entender que se Israel quer completar, quer alcançar os objetivos, vai ter que entrar em Rafah. O motivo que Israel está patinando lá, nós vamos falar durante esse capítulo, porque muita coisa tem a ver com pressão americana, enrolação de vários órgãos, sendo a esquerda israelense, sendo esse governo americano, que está tentando evitar que Israel faça isso. O mundo também entra nessa categoria das forças que não querem que isso aconteça. E realmente, como resultado dessa pressão, Israel andou patinando, até o Netanyahu já comentou que é complicado, que precisa lidar com essa pressão internacional, precisa cuidar de várias acusações que levantaram ultimamente. E, enfim, durante o tempo que Israel está patinando, tipo, não está entrando em Rafah, mesmo assim, Israel está fazendo uma operação muito importante no Hospital Shifa, no norte da faixa de Gaza. Israel fez alguma jogada lá, que conseguiu convencer o Hamas que aquela área era uma área segura para eles retomarem. Eles entraram em grandes números no hospital. O Hamas entrou em grandes números de volta nesse hospital. Israel está conduzindo uma operação já faz duas, três semanas, dentro do hospital, de um nível de sucesso impressionante. Capturaram centenas de terroristas do Hamas, mataram acima, eu acho que uns 140, 150, alguma coisa em torno disso. E isso está, digamos assim, que nos canais de notícias de Israel, isso está sendo tratado com muito respeito, como uma operação muito genial, ok? Que Israel conseguiu mesmo pegar bastante gente, diminuir mais ainda a capacidade do Hamas, fazendo uma jogada de convencer eles que valeria a pena para eles voltar lá, e cercando o hospital e conseguindo não atingir civis e tudo. Enfim, foi uma operação impressionante. Então, quer dizer que durante o tempo que Israel não está entrando na faixa de Gaza, está conseguindo, não falta trabalho para fazer nas outras partes da faixa de Gaza, ok? Então não é que o exército está lá quietinho, não fazendo nada. Isso sobre essa frente. Outra coisa que está aquecendo é a frente com Líbano. A situação lá parece que está piorando, parece que as chamas estão subindo, no sentido que o fogo está aumentando, a intensidade dos ataques dos dois lados. Eu diria que Israel está lidando muito bem com isso do ponto de vista militar, mantendo a situação sob controle, dentro de uma certa equação de não passar certas linhas, tipo assim, o Hezbollah não atira para dentro de Israel, o Hezbollah não usa a total força do Hezbollah, consciente que existe um certo equilíbrio de forças. Israel também reage na medida que o Hezbollah ataca, Israel reage, mas Israel não entra atacando o Líbano, quebrando essa equação, quebrando esse equilíbrio de forças. Por que que isso é importante? Por que que eu considero isso uma coisa positiva? Porque, primeiro, a primeira coisa que qualquer teoria militar ensina é que se você puder diminuir o número de frentes de uma guerra, você deveria fazer isso. Uma frente que você põe toda a sua capacidade é sempre melhor, uma situação mais ideal, de que duas frentes e você dividindo a capacidade. Israel é capaz, já fez, já conduziu guerra em várias frentes, frentes múltiplas. Mas isso é muito mais difícil e, além disso, eu conheço da minha experiência pessoal, todo mundo que conhece Líbano sabe, Líbano é muito frio durante o inverno, lá inverno agora. Israel sempre evita de entrar em campanha militar no inverno, é complicado. Situações, quem conhece teorias militares sabe que situações extremas do tempo favorecem quem mora naquela terra, que no caso seria Líbano. Então é melhor Israel atacar mais da primavera para o verão, ok? Que está chegando mais ou menos daqui a um mês, justamente no final do mês do Ramadã. Então dá para entender uma situação que tudo fica mais ideal Israel abrir essa frente com Líbano, não agora, ou pode ser daqui a um mês, até semanas, ou dois meses, ou no verão, daqui a três meses, mas agora, no meio do inverno, não era favorável. Israel está conseguindo manter isso. Já eu vou falar por que os porta-aviões de Estados Unidos não fizeram nenhuma diferença, nenhum efeito. Mas isso a gente vai falar daqui a pouco. Agora, voltando para o... mais uma frente... Falando em Ramadã, antes que eu mude para falar sobre Estados Unidos, está começando a aquecer esse final de semana. Teve, como a gente está no mês do Ramadã, e como a gente sabe que muçulmano no mês do Ramadã gosta de ficar fomentando esse ódio deles, esse final de semana começou aquecendo um pouco mais o clima no El-Aqsa, que é no, no, em Jerusalém. Vale a pena ficar de olho, porque eu acho que essa sexta-feira foi a segunda sexta-feira do Ramadã, terceiro e quarto sexta-feira do Ramadã, se isso continuar, vai acabar tendo problemas de segurança na região de El-Aqsa, okay? Que é dentro de Jerusalém, dentro de Israel. Mais uma coisa para ficar de olho. Agora vamos falar sobre Estados Unidos, alguns minutos. Quando começou a guerra, muita gente falou, tanto da direita como da esquerda, em Israel, e eu sei que na comunidade judaica do Brasil, muita gente ficou impressionado em todos os canais, porque no início dessa guerra, os esquerdistas judeus eram no lado mais militante, tipo assim, nossa, isso aí foi terrível e agora realmente nós temos que lutar. Isso mudou um pouquinho. Os esquerdistas dentro do judaísmo começaram a perder um pouquinho essa paciência, essa capacidade de lutar, e agora estão querendo focar na devolução dos reféns, eles dizem, mas a verdade é focar no botar fim nessa guerra, ok? Mas, voltando naquela clima do passado, no início da guerra, o Biden foi para Israel pessoalmente e o governo Biden mandou dois porta-aviões para a região e muita gente falou, uau, Biden está do nosso lado, ele fez um discurso maravilhoso falando que Israel tem direito de se defender, Israel tem que acabar com Hamas e falou um monte de coisa. O que ele não falou? Ele falou uma coisa, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas nesse discurso, esse discurso é conhecido como o discurso do don't. Don't significa não faça em inglês. Por que que ele falou isso? Ele falou, quem está pensando em entrar nessa guerra, ele mandou os porta-aviões, então quem está pensando em entrar nessa guerra, aproveitar que Israel está ocupada e se envolver nessa guerra aí contra Israel, temos uma palavra, não faça, don't. O que ele não falou é que se você fizer, nós vamos tomar previdências A, B e C. Isso ele não falou. Então ele falou não faça, mas ele não deu nenhum ultimato. Como resultado disso, a gente está vendo que desde o início da guerra, o Hezbollah está atacando Israel, abriu aquela frente limitada lá no norte, e o governo Biden não está fazendo absolutamente nada. Em outras palavras, todo esse discurso era só palavras, ok? Agora vamos falar um momentinho das portas-aviões, porque eu lembro que alguns amigos meus falaram, não, você está... Por que você não tem fé no governo Biden? O governo Biden é um governo que está jurado a proteção de Israel, vai dar isso, vai dar aquilo, vai dar armamento, e olha, mandou dois porta-aviões para assustar o Irã, para assustar o Hezbollah, para eles não se meterem na guerra. Então, primeiro, quem entende, e desculpa, mas eu falei isso desde o início, o Irã e o Hezbollah e o Líbano têm os interesses deles. Irã criou o Hezbollah para proteger o Irã. Hezbollah é uma arma iraniana, é um braço iraniano. Hezbollah reside dentro do Líbano, mas o Líbano não consegue fazer nada contra a vontade de Hezbollah. Muita gente fala, não, dentro do Líbano tem um debate e eles estão segurando o Hezbollah, falando que não quer guerra. Ok, isso é verdade. Tanto o Irã como o Hezbollah, como o Líbano, não querem guerra com Israel. Agora não é o momento certo. O Hamas pulou na lance. Eles não querem, o Irã está esperando ter uma arma nuclear. Antes de ter uma arma nuclear, não é favorável para eles entrarem numa campanha direta contra Israel. A mesma coisa, praticamente, é válido para o Hezbollah. O Hezbollah provavelmente vai lançar a capacidade militar inteira dele contra Israel quando tiver a cobertura da arma nuclear do Irã ou quando o Irã dá esse sinal. Irã acabou de perder, o Hamas não era um braço importante do Irã, mas o Hamas recebe armamento, recebe treinamento, recebe financiamento iraniano. E acabou queimando agora, porque pulou na lance, atacou sozinho e está quase destruído, e Irã perdeu essa força que ela tinha tão perto da fronteira de Israel. Irã não quer que isso aconteça com Hezbollah também. Então, independente de nenhum porta-avião americano, os porta-aviões não desmoralizaram eles de atacarem. Eles não atacaram porque não era do interesse deles fazer esse ataque nesse momento, ok? Agora, para que serviu esse porta-aviões? Isso já é uma opinião minha. Eu acho que esse porta-aviões era uma declaração que não custava nada fazer para demonstrar que Estados Unidos tá do lado de Israel, mas não tinha nada por trás disso. Então, se Estados Unidos agir do jeito que está agindo nessas últimas 2, 3 semanas e não tivesse mandado porta-aviões antes, aí que realmente o Partido Democrático dos Estados Unidos ia perder tudo, qualquer apoio de praticamente não todos os judeus, porque sempre vai ter judeu esquerdista na medida necessária para mesmo assim apoiar quem odeia Israel. Nunca faltou judeu que odeia Israel, nunca faltou judeu que queria demonstrar para outra força no mundo que ele é fiel a ele e não a Israel. Então, certas pessoas iam apoiar o Partido Democrático, independente de tudo, ok? Já vou falar sobre a comunidade judaica dos Estados Unidos. Mas, se não tivesse mandado esses porta-aviões como uma demonstração de apoio a Israel, e agia do jeito que está agindo agora, em Israel ninguém ia acreditar mais no governo Biden e não adianta mais, entendeu? E, além disso, muitos judeus pelo mundo, muitos judeus nos Estados Unidos, a esse ponto que a gente está agora, mesmo assim, já estão perdendo confiança no governo Biden, já estão começando a entender que o governo Biden não quer o bem de Israel. Mas se não tivesse mandado os porta-aviões, isso já ia acontecer faz muito tempo, e o governo Biden ia perder de cara todo qualquer suporte de Israel. Por que que isso é importante? Só para deixar esse podcast mais curto. Já falei, o governo Biden não é, ele é tão fraco, ele está mancando, ele está perdendo. Só vou abrir um parêntese aqui e explicar. Teve 3 pesquisas. Teve pesquisas em Israel, pesquisas nos Estados Unidos, e sobre 3 assuntos, ok? Primeiro, e pesquisas dos palestinos, ok? Em Israel, foi estabelecido nas últimas pesquisas, suporte para o governo israelense, tem muita gente que suporta, muita gente que não. Mas suporte para entrar em Rafah e para terminar essa operação militar do jeito que esse governo está fazendo, com as prioridades que esse governo está fazendo, tem um suporte de mais ou menos entre 65% e 75%, entre 65%, 65% e 80% da população israelense suporta isso, ok? Apoia que Israel entre em Rafah e termina essa guerra, independente de apoio americano. Nos Estados Unidos, aparentemente mais ou menos 65% apoia e suporta que Israel está fazendo o suficiente para cuidar da vida da população palestina e que Israel tem legitimidade para terminar a operação militar e para acabar de vez com Hamas, e que o Hamas é uma organização terrorista, ok? Entre 65% e 75% suporta isso, ok? Então, falamos da população israelense, que apoia muito fortemente o que o governo atual está fazendo. Falamos da população americana e mais uma série de pesquisas mostram que o Hamas tem o apoio, mesmo assim, hoje, tanto dentro de Gaza como na Cisjordânia, dentro da população palestina inteira, Hamas tem muito apoio. 70% a 80% da população árabe palestina suporta Hamas ou demonstra apoio ao massacre de 7 de outubro. Agora, tendo tudo isso, o governo americano tentou, nessas últimas duas, três semanas, tomou várias providências, ok? Fez vários passos na cara de Israel, tentando, não entendendo essas pesquisas, ok? Por quê? Primeiro, eles dizem, não. Não pode destruir a população de Gaza, não pode destruir totalmente o Hamas fisicamente. E temos que lembrar que depois dessa guerra vai ter que ter alguém que manda em Gaza, e essa aí eles estão sugerindo que seja a autoridade palestina vindo da Cisjordânia. Por quê? Porque eles não têm o ódio que o Hamas tem. Mentira. As pesquisas que eu acabei de citar da população palestina demonstram que isso é uma mentira. Infelizmente, palestinos querem matar judeus, querem acabar com a presença do país dos judeus no Oriente Médio. Infelizmente, isso é a realidade. Então, as demandas americanas de não, a gente vai dar armamento, a gente vai dar suporte, mas o problema é o Netanyahu, que não quer fazer negócio com a autoridade palestina e não quer aceitar um Estado palestino, a solução dos dois Estados, e colocar as forças da autoridade palestina depois para tomar conta de Gaza. Isso que é o problema, demonstrando que não tem nada a ver com a realidade, ok? Segundo, eles estão tentando, vários líderes do governo Biden, inclusive a vice-presidente, inclusive o não sei como que chama, o chefe da maioria do Senado, o chefe do partido, tipo, não é o porta-voz, mas o chefe da maioria do Partido Democrático no Senado, chama Chuck Schumer. Ele é um judeu americano, nunca foi grande coisa de apoiador de Israel. Ele diz que ele foi, mas agora ele não gosta mais de Israel porque tem o Netanyahu. Ele saiu pela primeira vez na história falando que Israel tem que ir para as eleições porque a população israelense não gosta do Netanyahu. O Netanyahu está agindo contra os interesses de Israel e desse jeito aí vai ser muito mal para Israel. Tipo assim, muito brasileiro não vai entender isso, mas para um país democrático alinhado de outro país democrático sair e falar que o outro país precisa trocar o governo, precisa, em outras palavras, desconsiderar as eleições democráticas que Israel teve para trocar o governo, trocar o primeiro-ministro, e senão os Estados Unidos não vai trabalhar com esse governo. Isso nunca aconteceu. Isso é uma, literalmente, é uma ofensa gigante, antiética, que realmente causou tantas ondas de negatividade que acabou sendo até um bumerangue e voltou na cara do Partido Democrático. Mas o que é que eu quero dizer? Nesse momento, o Partido Democrático, apesar que Israel, o governo israelense tem bastante suporte para o caminho que ele está andando nessa guerra, o governo americano está tentando literalmente derrubar o governo israelense. Está agindo dentro da democracia de um país democrático, abertamente tentando causar que Israel troque de governo. Quem entende a gravidade disso, ok. Quem não entende, é difícil eu explicar isso em um podcast agora. Para onde vai as coisas? Só para terminar esse podcast. Eu acredito a essa atitude do governo americano deu uma segunda vida para os movimentos de protestos dentro de Israel pela esquerda israelense, que hoje a direita já chama a esquerda israelense a representação israelense do governo americano. Porque é mais ou menos isso o único modo de pensar, as únicas ideias que eles têm é perguntar para os americanos o que serve para eles e ficar obedecendo. Eles já não têm mais nada para oferecer, no sentido de eles acham de uma certa estratégia para Israel vencer a guerra, ou certa estratégia de Israel lidar com os problemas sociais ou de segurança que Israel enfrenta. Eles não têm ideia nenhuma, eles nem estão propondo. A única coisa que eles estão propondo é obedece Estados Unidos. Eu acredito, essa semana Israel fez a última tentativa de mandar uma delegação para Estados Unidos para debater e tentar descobrir alguma outra, se tem alguma maneira que dá para cuidar da ajuda humanitária, como se não estivesse entrando. Os Estados Unidos inventou agora isso como uma barreira terrível que precisa resolver, precisa de mais ajuda humanitária porque tem situação de fome na faixa de Gaza. Mentira absoluta, que não tem nada a ver com a realidade, não tem nenhuma fome em Gaza. Tudo que está divulgando fome em Gaza é tudo mentira e fotos fabricadas. E coisa que quem sabe que os palestinos são especialistas. E claro que as imprensas mundiais ajudam a espalhar essas mentiras aí. Mas Israel vai fazer de cara como se, é verdade, nós vamos ver como que a gente vai resolver isso para conseguir um certo apoio americano. Para a entrada israelense em Rafa, era uma certa capacidade. A jogada que eu imagino que vai acabar acontecendo é que o Netanyahu vai, sem dúvida, entrar em Rafa. E ele, como Netanyahu, vai tentar não fazer isso na cara dura contra a vontade dos Estados Unidos, mas ele vai tentar fazer isso com algum nível de aceitação. Até aceitação absoluta e suporte americano, quem acredita que isso é possível com o governo Biden? Parabéns, como eu já tinha falado uma vez, eu gostaria de tirar férias na cabeça de quem acredita que o governo Biden quer o bem de Israel, porque a cabeça dessa pessoa deve ser um lugar super calmo e tranquilo e de bons pensamentos, mas realista não é. Okay? Então viver lá para permanente não dá. Mas eu acredito que o Netanyahu vai tentar fazer alguma manobra, que justamente é uma das especialidades dele, de conseguir não romper as relações absolutamente e vai conseguir um certo nível de aceitação e ele vai entrar em Rafa, ele vai terminar essa operação. Então essa semana resta a gente ver como isso vai desenvolver. O Biden tinha falado, pelejado praticamente, como se fosse no nome da grande religião de paz, que é o Islã, não fazer isso durante o Ramadã. Um pedido ridículo em tantos níveis que nem vou explicar, porque os árabes abriram guerra contra Israel. Sempre é no dia de descanso, no dia de jejum, no dia de... Essa vez foi em Simchat Torah, que foi sábado também. Árabe, tudo que ele quer é desrespeitar e humilhar Israel, humilhar judeu, matar judeu em feriado judaico, vale o dobro para eles. Então, mas o Biden está tentando, não, no Ramadã não pode. Não sei se o Netanyahu vai conseguir segurar mais duas semanas para respeitar esse pedido ridículo do Biden, mas é possível. Mas uma coisa eu garanto, ele vai entrar, De acordo com minha previsão, ele vai entrar em Rafa e vai terminar essa operação. E se Deus quiser, a gente vai... A gente não está vendo, nesse momento, os últimos dias dessa guerra. Está aparecendo, o mundo está tentando divulgar que isso tem uma chance de acontecer, mas eu não acredito que isso vai acontecer. Então, até o próximo capítulo.